Era uma vez um macaco que foi comer uma maçaroca de milho para cima de uma árvore. Deixou cair um banquinho de milho para dentro da árvore e então foi ter com o jardineiro e disse-lhe: Ó senhor jardineiro, não me manda deitar a árvore abaixo para tirar o meu milhinho, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o polícia. Ó senhor polícia, tem que mandar prender o jardineiro, porque o jardineiro não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu milhinho, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o rei. O rei tem que mandar prender o polícia, porque o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu milhinho, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com a rainha. A rainha tem que se pôr mal com o rei, porque o rei não quer prender o polícia, o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu milhinho, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o rato. Ó rato, tens que roer o vestido da rainha, porque a rainha não se quer pôr mal com o rei não quer prender o polícia, o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu milhinho, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o gato. Ó gato, tens que caçar o rato, porque o rato não quer roer o vestido da rainha, a rainha não se quer pôr mal com o rei não quer prender o polícia, e o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o cão. Ó cão, tens que morder no gato, porque o gato não quer caçar o rato não quer roer o vestido da rainha, a rainha não quer pôr mal com o rei não quer prender o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o pau. Ó pau, tens que bater no cão, porque o cão não quer morder no gato, o gato não quer caçar o rato não quer roer o vestido da rainha, a rainha não se quer pôr mal com o rei não quer prender o polícia não quer prender o homem, e o homem não quer deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o fogo. Ó fogo, tens que queimar o pau, porque o pau não quer bater no cão, o cão não quer bater no gato, o gato não quer caçar o rato não quer roer o vestido da rainha, a rainha não se quer pôr mal com o rei não quer prender o polícia não quer prender o homem, vai deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com a água. Ó água, tens que apagar o fogo, porque o fogo não quer queimar o pau não quer bater no cão, o cão não quer morder no gato, o gato não quer caçar o rato não quer roer o da rainha, a rainha não quer se pôr mal com o rei não quer prender o polícia não quer prender o homem para deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Estás maluco, macaco? Foi ter com o boi. Boi, tens que beber a água, porque a água não quer apagar o fogo não quer queimar o pau não quer bater no cão. O cão não quer morder o gato não quer caçar o rato não quer roer o vestido da rainha, a rainha não quer pôr mal com o rei, e o rei não quer prender o polícia não quer prender o homem para deitar a árvore abaixo para tirar o meu menino, que sabe muito bem. Está bem, diz a água. Pô, boi-me beber, apaga o fogo. Diz o fogo, para a água me apagar, queimei o pau. Diz o pau, pô fogo, me queimar, bateu no cão. Diz o cão, pô fogo, para o pau me bater, mordeu no gato. Diz o gato, para o cão me morder, caçou o rato. Diz o rato, para o gato me caçar, roeu o vestido da rainha. Diz a rainha, para o rato me roer o vestido, põe-me mal com o rei. Diz o rei, para a rainha se pôr mal comigo, vou mandar prender o polícia. Diz o polícia, para o rei mandar prender, prendeu o homem. Diz o homem, para a polícia me prender, deitou a árvore abaixo. E deitou a árvore abaixo e tirou o baguinho de milho, que sabia muito bem o macaquinho.